Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Boa tarde, este é o Antena News. Erdogan venceu legislativas na Turquia. Este domingo, a Turquia votou para um novo primeiro-ministro, ou neste caso, para o mesmo. Erdogan já havia vencido em 2007 e 2002. A diferença está nos números. Em 2002, o partido de Erdogan venceu com 34% dos votos, em 2007 com 47%, e ontem com 50% dos votos. A grande vitória também foi para os curdos, que conseguiram eleger 36 deputados no hemiciclo, mais 16 do que nas eleições anteriores, em 2007. No discurso de vitória de Erdogan, Erdogan prometeu ser mais sensível e cuidadoso, dizendo ter a noção de que um em cada dois eleitores o escolheu para primeiro-ministro. Depois da Sony e da Nintendo, é a vez do FMI. E o Fundo Monetário Internacional foi mesmo atacado por hackers. Hackers que, todavia, não conseguiram instalar o software pretendido. O software tinha como objetivo fazer-se passar por um utilizador normal e assim ter acesso a todos os dados que estavam armazenados nas diversas bases de dados do Fundo Monetário Internacional. O FMI é um sistema financeiro de 187 países, dos quais Portugal. No perfil anónimo do Twitter, o grupo de hackers reivindicou o ataque como medida de retaliação pelas exigentes medidas impostas na Grécia. Mais tarde, um outro grupo reivindicaria também, no perfil do Twitter, um ataque ao site da polícia espanhola que ontem, e segundo adiantou a BBC, esteve em baixo durante cerca de uma hora. A polícia espanhola já adiantou que não foram atacadas quaisquer bases de dados nem roubados quaisquer dados. YouTube só vão lançar disco em 2012. A notícia foi divulgada este fim de semana pela banda irlandesa, que explicou que não iria conseguir terminar o disco a tempo de ser lançado este ano. Mas o jornal Blitz, português, dedicado à música, adianta que as gravações previstas com o Red On, o produtor da Lady Gaga, ficaram sem efeito. Já aumentou para 34 o número de vítimas mortais pela E. coli, a bactéria que está a causar o caos na Alemanha. Fontes adiantam que a bactéria E. coli virá de rebentos na Alemanha. A DGS, a Direção-Geral de Saúde, está a recomendar aos portugueses que viajam para a Alemanha, especialmente para a província de Hamburgo, especiais cuidados, como, por exemplo, o lavar das mãos antes das refeições e, por exemplo, depois de uma ida à casa de banho. Ana Hormigo foi medalha de ouro em judo, na categoria de menos 48 kg, dos mundiais femininos que se têm vindo a realizar em Odivelas. Telmo Monteiro, menos 57 kg, ficou em terceiro lugar.